Olá, público que faz e acontece. O nosso grupo e a equipe barra Bing Foguete. Alexandre Original. Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Esse aqui quem fala é o Alexandre Original da Farra Pinga e Foguete. Farra Pinga e Foguete. Farra Pinga, Pinga e Foguete. Abri mais uma vez meu coração. Perdido me encontrei nessa paixão. Não me acostumei a viver sem você. Oficina JA Manutenção em alto-falantes e drivers. Fale com Jair. Banda, a R15, disparando sucesso. Abri mais uma vez meu coração. Perdido me encontrei nessa paixão. Não me acostumei a viver sem você. Começa agora. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor. DJ Jair. Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Respiro.

aqui é o bicho. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar porque o destino mudou nossa felicidade. Sem você na minha vida, vem e diz pra mim, baby, onde você está? Mas que lembranças, mas...

Alexandre, original da equipe Farrapinga e Foguete, produzindo sucesso no Pará. Quem comanda é a dita, o povo. Farra, Pinga e Foguete, Alexandre Original de Castanhal. Alô Alexandre, forte abraço meu irmão. Por mais que eu tente, eu não consigo te esquecer. Faz um tempo que passa, você marcou o meu viver. É tão bom te ter de volta pra me fazer feliz. Mega príncipe negro, és tudo que eu sempre quis. De conquistar também, de desejo, sonho de alços consagrados do povão. De volta no som da galera, o som do meu coração. Vem meu príncipe! Mega príncipe negro, o som que mandou parar. Mega príncipe negro, ele mandou pra ficar. Mega príncipe negro, contagia o povão. DJ Edil, sonho de alços, são os reis da diversão. Mega príncipe negro, o som que mandou parar. Mega príncipe negro, se faz o sucesso, os outros acompanham. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Fale agora mesmo com o DJ Alexandre Original. Fone 989-3104-84. O seu CD com qualidade original. Autoridade máxima na arte de fazer você dançar. Quantas vezes floresceu o amor, mas você.

Alexandre Original, produzindo sucesso no Pará. DJ Jair, é sucesso. seja aí de Alexandre Original. Galera pediu, então toma! Esperando por você, curtindo o novo príncipe. público que faz e acontece. O nosso grupo e a equipe Farra Ping Foguete. Aqui é no 14. DJ Alexandre Original. Em todo instante, em todo lugar, todo mundo ouve. Galera pediu, então toma! Baby. Foguete. A galera pediu, então toma. Da equipe Farrapinga e Foguete, produzindo sucesso no Pará.